você quer, eu tenho. O que você quer, eu tenho. O que você quer, eu tenho. O que você quer, eu tenho. O que você quer, hey baby. Eu sei o que você quer, eu tenho. O que você quiser, amor, carinho, atenção, compreensão. Vamos conversar, marcar um lugar, numa praça, enfim, qualquer lugar é o lugar. Lá pelas 9 eu te pego em sua casa, pra gente jantar, pra gente conversar. Nossa, você me mata desse jeito, vestido preto, da altura do joelho, de salto alto, cabelo solto, toda cheirosa, perfumada, linda, uma princesa. Pode deixar que a porta do carro eu abro pra você se sentar. Tá tudo combinando nesta noite, céu estrelado, lua cheia, o som da areia me inspira. Nossa, socorro na minha cabeça aquela voz. É o cara gordo louco. Peço pra nós um vinho no ponto, só pra começar, pra gente se afiar. Sinta-se à vontade, senta no divã. A noite é nossa, hoje vai até de manhã. Hey baby, o que você quer? Hey baby, o que você quer? Hey baby, o que você quer? Hey baby, o que você quer? Eu tenho. O que você quer? Eu tenho. O que você quer? Eu tenho. O que você quer? Eu tenho. O que você quer? Hey baby, tem uma par de coisa que eu faço. Se você quiser, me dê um espaço. Comigo nunca vai ficar chateada, magoada, deprimida do tipo quando quer. Vamos pro motel, a lua de mel, chegaremos ao céu. Vive esse momento, sem constrangimento, seja toda minha. Se entregue por inteira, te beijar, dos pés à cabeça. Aqui não tem Romeu, esse faleceu, eu sou mais eu. Vive esse momento, antes que seja tarde, observe o detalhe. Te darei flores, champanhe, vem pra minha cama. Hoje a noite é nossa, esqueça os problemas. Dance conforme a música, vem minha musa. De todas as estações, arrasa corações. Nós dois ali na hidro, daquele jeito, rolando vários beijos, desejos, sem medo. Eu sei o que você quer, amor, carinho, atenção, compreensão. É só o começo e se entrega a emoção. Hey baby, o que você quer? Hey baby, o que você quer? Hey baby, o que você quer? Hey baby, o que você quer? Eu tenho. O que você quer? Eu tenho. O que você quer? Eu tenho. O que você quer? Eu tenho. O que você quer? Hey baby, eu sei o que você quer. Eu tenho. O que você quiser, amor, carinho, atenção, compreensão. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Hey baby, o que você quer? Eu tenho. O que você quer? Hey baby, o que você quer? Eu tenho. O que você quer?